Panorama Agrícola para 19 de outubro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é terça-feira, dia de lua crescente. Este é o Panorama Agrícola de 19 de outubro. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: falar mal dos outros é fácil, difícil é falar bem. Aprenda com Simone Barrinho uma deliciosa receita de salada. Noticiário, livro, resgata a história do tornado em Guaraciaba. Aqua Negócios, seminário técnico na Fena Ostra, analisa as opções do mercado aquícola. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma salada diferente, cortando em cubos e cozinhando a abóbora madura. Depois, acrescente peito de frango desfiado, maionese e tempero a gosto. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nosso contato hoje é com Alex Alves dos Santos, do SEDAP, aqui na EPAGRE, para falar da Fena Ostra. Qual é o papel da EPAGRE nesse evento turístico gastronômico de Florianópolis, Alex? Bom, o nosso papel fica mais restrito à área técnica, onde esse ano será realizado um seminário técnico em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a SEMAC, que é a Semana da Engenharia de Agricultura, e a gente resolveu, então, unir o seminário técnico da Fena Ostra com a SEMAC. Então, estamos programados aí para uma semana de seminário técnico com uma programação vasta aí com profissionais de todo o Brasil. Então, a semana de aquicultura da UFSC que ocorre este ano dentro da Fena Ostra? Dentro da Fena Ostra. Serão 4 dias de eventos. E aí tem toda a programação, ainda que não está completamente fechada, mas nós teremos aí profissionais falando de peixes nativos, de alimentação de peixes, alimentação, nutrição de peixes, né? De policultivos, de cursos de cultivo de macroalgas, policultivo de camarão com ostra, enfim, mecanização do processo produtivo, alguma coisa sobre a ecologia de micro-organismos em sistema de cultivo, né? O porquê cultivar algas marinhas, melhoramento genético de espécies aquícolas, enfim, vários temas serão abordados com profissionais aí de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte, do INPA, de várias partes do Brasil. Perfeito. Alex, em outra entrevista aqui nesse espaço, você defendeu a questão do policultivos e agora falou em policultivos de camarão com ostra. Como se dá isso para o produtor? Na verdade, isso é um experimento que está sendo conduzido em Rio Grande do Norte por Alexandre Weinberg. As fazendas marinhas lá do Rio Grande do Norte, elas trabalham sempre no monocultivo de camarão. E a ideia é de cultivar mais espécies para otimizar o processo, a exploração daquelas fazendas, não ficar só focado em uma única espécie. Então, a ostra, no caso, o camarão ele se alimenta de ração e essa ração, restos dessa ração, são liberados na coluna d'água e fertilizam essa água. E com a fertilização dessa água, crescem microalgas. que é o alimento das ostras. Então, as ostras, elas vão se alimentar dessa microalga. Isso, além de melhorar a qualidade de água, porque está tirando essa microalga da água, né? O produtor tem a possibilidade também de ganhar em cima da venda do comércio da ostra. Isso é possível aqui em Santa Catarina também? Ainda não foi testado aqui em Santa Catarina, mas está sendo testado lá no norte, né? Em Santa Catarina foi testado em alguns canais de abastecimento dos tanques de camarão, mas não deram resultados muito positivos, não. Então a gente tem uma expectativa grande em cima dessa palestra para ver qual é a experiência do o Alexandre Weinberg, lá de Rio Grande do Norte. Alex, e com relação ao mercado da ostra, como ele se apresenta no momento aí para o produtor? O mercado da ostra no Brasil está estagnado. Na verdade, a gente já explorou quase que completamente o mercado de ostra viva, né? Porque a ostra, ela tradicionalmente, no mundo inteiro, ela é consumida viva. A intenção aí para os próximos anos é que a ostra entre pelo mesmo caminho da cadeia produtiva do mexilhão, ou seja, ela deverá ser desconchada e comercializada em conserva, congelada, para que a gente possa entrar no mercado varejista, que são as redes de supermercado, que é o grande filão do comércio de moluscos, né? Hoje em dia, a ostra é comercializada praticamente só em restaurantes. E quem tem acesso a esse tipo de... O público que tem acesso à ostra é um público mais de classe A e um pouco da classe B. A intenção de entrar no mercado varejista é popularizar um pouco o consumo dessa ostra. Mas aí ela terá que ser congelada ou em conserva ou de alguma outra forma, né? Já processada. Perfeito. Agradecemos a Alex Alves dos Santos, do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Entrevista aqui ao Panorama Agrícola. A Fena Ostra, este ano em Florianópolis, acontece de 22 a 31 de outubro. E o seminário técnico dentro da Fena Ostra ocorre dos dias 25 até 29 de outubro. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação. Cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito. É uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. É sua força guerreira, é igual a planta que cresce. O campo se levanta e o seu trabalho agradece. A sua força guerreira é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. É hora das notícias. O tornado que atingiu Guaraciaba, no extremo oeste do estado, em 2009, é tema de livro. A meteorologista Laura Rodrigues, da equipe da Ipagre-Siram, é autora de um capítulo no recém-lançado livro Guaraciaba, Tornado 2009, Raio de Luz versus Raios e Ventos. Essa obra é de autoria de Eloy Voigt, extensionista do Escritório Municipal da Ipagre em Guaraciaba, e foi lançada no município do Extremo Oeste no último dia 7 de setembro, quando a data marcou um ano da tragédia que abalou a comunidade na noite de 6 para 7 de setembro de 2009. Houve um tornado na cidade que destruiu totalmente 75 casas, atingiu outras 288 e deixou de luto 3 famílias. O livro do extensionista Voigt reúne relatos de pessoas que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidas no episódio. E no segundo capítulo, Laura Rodrigues, da Ipagre-Siram, apresenta os aspectos meteorológicos que provocaram um tornado na região do extremo oeste, em 7 de setembro de 2009. A Sociedade Brasileira de Ciência do Sul, Núcleo Regional do Sul, promove de 24 a 26 de novembro, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a 8ª Reunião Sul-Brasileira de Ciência do Solo, que vai discutir a ciência do solo diante da diversidade agrícola e também diante da agricultura de precisão. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.